Alô, DJ Juninho! Tudo pronto? Então sacode essa família! É assim que eu gosto! Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? E a minha família tá ganhada! Lá vem picada! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Terceiro ano do ensino médio, Júnior JM disseram, não, você é pop, tem que ser, dois dias, né? Então, vambora, senhor, 5, 4, 3, 2, é agora! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Vai! É o show do Super Pop. Eu quero ver aqui, Douglas. Você me acompanha aqui, ó. Me acompanha aqui assim, ó. Tu acompanha a batida assim, ó. Fazer contigo direito. A galera vem pra ver show, e quando se trata de show é no Super Pop. Aí, Augusto. Você me partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Fica tranquilo que já já tem aquelas bacanas que você gosta. Agora veja só o quê? O jogo virou. Como esse mundo gira. Meu parceiro Luciano, você tô. Luciano Moraes. O Barruan tá aqui, ó. Tá aqui. Queria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Ei, Fernandes Melo! Agora vejam só. O quê? O jogo virou. chavinha virou. Esse mundo gira, como isso não voltou. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Eu queria uma pessoa aí no meio da galera pra disparar bazuca aqui com o Juninho. Difícil eu fazer isso. É muito difícil eu fazer isso. Eu quero uma pessoa do meio da galera aí pra vir aqui disparar bazuca junto com a gente pro céu. Isso aqui significa que, na verdade, a gente dispara emoção, dispara... Cadê o Gabriel? O líder, o Gabriel, cadê ele? Gabriel, tá difícil pra você chegar aqui agora porque tá muito alto aí, né? Mas vamos fazer assim, vamos tocar mais uma enquanto a galera prepara aí pra subir aqui. Eu quero uma mulher aqui no palco, uma mulher no palco pra disparar bazuca. Então, vamos lá, então nessa assim, ó. 3, 2, 1, vai, Maninho! Família, não para, não para, não para, não para, não para, não para, libera mais uma, O pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é banduco, o pop é banduco, o pop é banduco, o pop é banduco. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Eu vou contar de 1 até 3, aperta aí. 1, 2, 3, vai! E amanhã tem Caribe! Amor, eu sei que eu falhei bem. Te magoei bem. Pois vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu vou botar um asilo pra ti. Te amo tanto. O quê? Custa tanto. Sente. Se tu ainda me amas, amas. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais. É a família Galhada aí, só mais uma. Outra galera, família Galhada, também aquele abraço, valeu! Segura aqui, xerife. O papo é o seguinte: a gente toca os melodies, toca o pregão que o Tom tocou, toca o sertanejo, toca o forró, toca tudo. E tem que tocar essas paradas aqui também. Oh! Como vou te esquecer se tudo me lembrar você, amor? Essa galera do Coqueiro! Espera vocês amanhã lá no Caribe, no Caribe Show amanhã! Vai! Um amor tão puro vivemos, será. Segura a perna dele, meu irmão! Olha pra ela e diz assim, ó, diz assim, ó, vai, assim, ó, vai. Lindo, é. Tão lindo, vai. Lindo. Solta mais uma, Maninho! Só chega, galera, gosta! está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Cadê outro? Meu amor, tu és. É nóis! A noite as estrelas iluminam. Tem estrela, mas vai dar bonita. Me sinto tão só, falando com a luz. Por favor, aí, Isso. I feel like I'm female, the talk of the town. They say I'm going mad. Agora. I'm going mad. Vou do pop. Oi. E vou fazer o S. Com DJ Alisson. E a família ganhando! No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. Galera do coqueiro! Pra sobrevoar no Águia. Cê tá onde? Todo pop. E vou fazer o S. Oh. Com DJ Alisson. É o Maninho! E Juninho Pop. Todo Águia. Todo Águia. Não vai não. Olha que papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pro neném poder dormir. Eu sempre tenho desculpa pra me dar. Eita, mulher chata, não aguento mais. Calma lá, Jorginho, Vai só crescendo, Só crescendo. Vai. Mariazinha, deixa o jogo com nós. Não topo curtir. Somente dessa vez. Nunca mais vamos incomodar. Se você liberar as chaves do carro. Vai pegando umas pesadas. Quando os mano bota, tira, bota, bem devagarinho. Deixa eu agradecer aqui toda a galera do terceiro ano que tá aqui na frente. Bota a luz aqui, toda a galera do terceiro ano aqui. Não tá todo mundo, mas galera toda reunida. Parabéns a vocês pelo empenho, viu? Parabéns aí pelo trabalho. E vocês fizeram uma camisa dessa aí, deixa uma camisa. Joga essa camisa aí, por favor. Joga aqui, isso! Deixa eu ver aqui. É o Festival do Chopp, a versão. É o Amo 18, Festival do Chopp, 18 anos, tradicional. E eu queria parabenizar, o telefone travou, deixa eu mandar destravar de novo aqui. Vai lá, destrava aí. Bora ver, isso, papai, manda destravar aí, manda pra cá. E toda a galera do terceiro ano do ensino médio, essa camisa aqui é da Maria. Quem conhece é a Maria aí, meu irmão. A Mariazinha, cadê ela? Cadê ela? Cadê essa menina? Cadê ela? É você, tá ali. Toma, Maria! Pronto! Aí eu quero, vamos fazer assim, olhar o nome da camisa, que tem todo mundo com o nome da camisa, né? Vamos vendo o nome da camisa. Isso, só precisa virar assim, eu olho na gosta mesmo, enquanto o Morta pega ali. Lailma, parabéns Lailma, Guilherme Júnior também, meu xará, ele abraça aí, deixa eu ver aqui, Marquinhos, aí Marcos, parabéns você também, galera do terceiro ano, pode vir aí, mano, deixa eu ver, não precisa tirar a camisa não, Vitor, já vi que é o Vitor, né, pronto, fechou, quem mais, quem não quiser não posta não, Sebastião também, a senhorita Rose, é, moral, meu irmão, senhorita Rose também, ele abraça com carinho, é pra cumprimentar, esses meninos que se esforçam tanto para fazer essa festa maravilhosa. Minha Dayana, Rosiane, Maílza, Lailma, Madeline, a Timon, Eri, Etilene, Silmara. Essas meninas, né, rapaz? Essas meninas, eu vou te contar uma coisa, essas meninas, essas louquitas, eu vou te contar aí. E também, aqui, ó, o Nailson, Sebastião, Ivanildo, Genilson, Guilherme, Mari, José Maria. Voltou alguém? Ah, se voltou, depois a gente fala. E a Luciana, né, Juninho? A Luciana tá com a gente, né, maninho? A Luciana. Tá pronto, a Luciana, todo mundo aqui. Agora é o seguinte, tá liberado pra vocês beberem, porra, trabalharam muito já! Entendeu? São as meninas! Tá trazendo! Prepara pra manhã do Caribe, Gemarque! E dia 14 de agosto, o aniversário desse cara aqui! Ele com o MC Kevinho vão endoidar aquele planeta! Subir aqui, né, Jorginho? Pelo amor de Deus. Vai. Toda noite que eu sonho, só vejo você. Quantas horas e minutos, só pra te ter amor. Linda, linda, calhada, calhada, calhada, calhada. Eu ando por aí, querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Tudo aí, Douglas, apaga tudo aí, meu parceiro Vinícius. O maior dançarino de Fernandes Belo vai pro palco agora. E a música vai pra toda a galera do terceiro ano. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Falando que é obrigado. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Obrigado, Tom, pela força. Obrigado, viu, maninho? Fica doidinha. Gabriel Ferrari também. Vem, o Emerson, amor. Emerson do Açougue. Paulo Sedução, Dãozinho, PSC. Só quebral, só toda a família aí. Tá ganhada. Equipe que tem moral aqui no pop. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai, vai, vai, é o pique. É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com o rabetão. Tá com o rabetão. Tá com o rabetão. Tá com o rabetão. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Que eu cheguei com tudo, Cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane e conspira. Pra despertar inveja alheia eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô afim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se esconda. Valeu, Gabriel! Parabéns, terceiro ano! Eita louca, tô brincando com bumbum. Vai malandra. Aí, Nojinho, cortei um ar aí pra deixar meu amigo Augusto lá no palco, lá no palco. Vem embaixo, vai. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, sete olhadas. Vamos registrar esse momento. O Tom Mix quase mata ali do coração de tanta música agora, meu irmão. Que não me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso rebola gostoso. Olha, tu me ajuda, Tom Mix. Eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Show me some, saying baby you know I want you. Booty bass, hit a glass on it. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't let. E aí, meu parceiro Maradona? Quem é abraço, Maradona? Os cachorrões do aeroporto. Esse é velho, aguarda. Aguarda, aguarda. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manha. Que mistério cê tem. Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que meu parceiro Marcelo Biboga na pista negra também. Você, o Digão da panificadora, sai dela. O que eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Carlito Pop! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Zezé, vem pra Ziquinha. mexer que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Toda WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com bunda no chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu paraliso com bunda no chão. Vai para, para, para, para, para, vai para, para, para, para, para, para, WM, bebê, eu tô bonitinha. Hello, você é bruxa. Você é bruxa, funciona. Quebra tudo. Segura um pouquinho esse mini brute, rapidinho, papai, rapidinho, mini brute, rapidinho. Vai. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. E aí, Gabriel Ferrari? Troféu do ano. Você, parabéns, líder do terceiro ano. Do ano. O cara que tem moral, fala com a bola. Esse cara aqui, meu parceiro Augusto, Meribumbo lá de Bragança. O cara que faz parte da história dos 30 anos da família Bob. Ele abraça daqui a pouquinho, Augusto. A gente vai tocar de novo aquelas que você tava só curtindo de boa ali, falou? Porque agora é assim, ó. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Foto aqui no palco, todas as meninas do terceiro ano aqui atrás, Lago de Fogo, com a nossa amiga Adeli, aqui do lado do Lago de Fogo Super Pop. Mas domingo a parada é essa aqui no Pop. Oh! não dá, Douglas? Dá uma clareada aqui no cenário pra gente fazer uma foto aí com os meninos, por favor. Aqui dentro do cenário, por gentileza. Banda Os Brother, mexendo com sua emoção. Zupa, pararará. Te tocar, sensação de ter você aqui pra me amar. Você vem com um brilho no olhar e diz pra mim: meu bem, eu quero te amar. Aí, mente danado, meu irmão. Coqueiro ainda aqui com a gente, valeu pelo carinho. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Live. E lá em casa dizem que eu tô estranho, meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo, e ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você. E olha, toda a família Farias também, um abraço, São Paulo, Sedução, o Emerson do Açougue, Regil, Farias também, o Gabriel, o Ferrari, Batata do Lava Jato, Japinha da Galhada, rapaziada, muito gelo, muito chope, valeu, valeu! Os problemáticos, Gatinho, Anderson, também o Marcos, Tio Ney e a senhorita Rose também, a Emelizinha, valeu, valeu! Quero ninguém, eu só vivo. Valeu toda a galera do terceiro ano do ensino médio! E dou um sonho, acho um futuro aí, com certeza, viu? O 18º Festival do Chopp, arrebentaram! Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. O que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei, o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Se você quiser o CD ao vivo, CDzão, curtir, levar essa lembrança aqui dessa festa maravilhosa. Se quiser o CD, somente R$5, mas o CD é daqueles que vai durar aí mais de ano na sua mão, viu? Não é aquele CD que você vai voltar hoje e amanhã já vai estar falhando. É o CD do Pop! R$5, o CD aí na frente do Águia de Fogo do Super Bob. Como diz o Jorginho, o Mortadela é o cara do CD, é o cara do copo, é o cara do ingresso, é o cara do quê? É Mortadela. Bora, meu irmão. Somente R$5, os CDs ao vivo, já já vai rolar no telão aí. Temos CDs ao vivo. Ah, também o cara do baralho, né, rapaz? Mas quem diz a ele é o Nandinho Brasão. Acende a luz aí em cima do cara, Douglas! Vai! Coisa boa! Galera, vai curtindo, vai dançando e o pop vai detonando!

a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fossem os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Lá no Caribe, vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar, e a noite chega. Eu continuo. Obrigado, Pedro de Pombo. Valeu, maninho. Está tão frio aqui. Valeu mesmo, viu? Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Eu preciso desse amor. Bonde dos 40, Pimentel. Olha a Lanzinha aí, ó. Ele disse que me amava. O Thiaguinho, Rogerinho, Dalan, GG, Marcos, toda a galera do Tauá aqui com a gente. Seu amor foi só mentira. Super Pop. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Falei, meu dia. Porque já tenho outro amor. Hoje é aniversário do meu amigo, parceiro, responsável pelo áudio do Super Pop. Meu amigo Duda. Beijo. Alô, Eduardo! Parabéns, Maninho! Saúde! E que Deus continue abençoando você e toda a sua família! Parabéns, Duda! Meu coração conquistou eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Só pagar a merenda agora, viu? Meu coração conquistou. É o Caribe. Eclipse ou fenômeno. Estou gamada de amor. De Dinaldinho e Eduardo. Estou gamada de amor. Levante as mãos e faz um S. Detona a metralhadora. O que você vai fazer, meio-dia? Super Pop, Super Pop. Eu quero ir contigo, amor, do Super Dinâmico. É o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado. Com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. É o magnífico. Opa! Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. Que bora, que bora! Só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado, só no caque, só no caque. Segura aí, menino, vai de bora, garoto. Perfeito, alguma dúvida? Time for all of we to groove to the vibe. Respeito, né, meu irmão? E punha fronteiras, né, Gilmax? Mas isso é o amor, é o carinho pelo Super Pop. E a gente reconhece tudo isso, viu, Luciano? Obrigado, beijo. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que cobra esse carinho. É o Águia de Fogo.